este álcool que desce me engrandece demais. No fim da noite eu te chamo e não quero mais ninguém. Meu bem, meu bem. Quanto mais eu bebo, mais eu fico só. Todos teus problemas eu já sei de cor. Este álcool que desce me entorpece demais. É o fim da noite, todo.